O Hulk fez uma cena chamada... Viste? Foi para trás. Foi para trás. Foi para trás, o sadismo deu. So, have a nice and happy day! Gava, que eu não estou para fazer o jantar. De nada. Rádio Casa Viva! Cá estamos para o quinto Banalidades e Músicas Óbvias. O quarto acabou por não passar na rádio, mas está disponível, assim, tipo podcast em archive.org ou archive.org, como preferirem. E já se sabe, aqui fala-se de coisas de senso comum e rega-se a cena com a música que toda a gente está à espera de ouvir a seguir. E uma das coisas que toda a gente sabe é que no próximo sábado, no dia 15 de outubro, está marcada uma espécie de manifestação mundial. Só para Portugal estão previstas manifes ou concentrações em 7 cidades diferentes. No Porto, a manif será, ou pelo menos começará, na Praça da Batalha, às 15 horas. Neste programa, as intervenções não musicais serão a tentar analisar esse protesto e algumas questões direta ou indiretamente relacionadas. Espero que maturem e, claro, que não me mandem prender. Para já, a famosa homenagem à Troika, com 3 músicas sem tirar fora. Para que se saiba ao que aqui se vem, começamos com Mão Morta e as Tetas da Alienação, depois passamos para os Trashvile, porque se não somos nós a vender o nosso peixinho, ninguém o fará. Trashvile esses, ou estes, que vêm tocar aqui à Casa Viva daqui a pouco, algures entre as 18 e as 20, juntamente com o Motor Noise, num concerto Benefit, para uma associação que recolhe, trata e acarinha animais abandonados. A terceira música será dos Pull My Daisy, uma banda que decidiu colocar o seu trabalho disponível para download no Jamendo, que, como toda a gente sabe, fica em jamendo.com. See. Já aqui foi dito, repete-se agora que no próximo sábado, dia 15 de outubro, está marcada assim uma espécie de manifestação mundial. Só para Portugal, e que eu saiba, estão previstas manifs ou concentrações em 7 cidades diferentes. No Porto, a manifestação será, ou pelo menos começará, na Praça da Batalha, às 15 horas. Todos os que se sentem indignados com o atual estádio do capitalismo, em que a transferência de riqueza de baixo para cima na pirâmide social atinge proporções pornográficas, todos eles devem comparecer. É fundamental que juntem o grito de cada um ao que em todo o mundo pretende mostrar o asco por este assalto final aos trabalhadores, precários ou não, aos desempregados, aos de fracos recursos, enfim, a todos os que têm o azar de acordar diariamente no lado errado do capitalismo. Este é o meu apelo. Que todos os que considerem que esta crise mais não é do que um roubo mascarado de dívida saiam à rua a 15 de outubro. Mas a questão complica-se para os outros, ou melhor, para alguns dos outros. Se há quem pense que a austeridade e a perda de direitos são inevitáveis, o melhor é ficar em casa no próximo sábado. O mesmo conselho vai para quem acha que isto está muito bem como está. O problema é para as pessoas a quem não basta retocar o sistema. Neste momento, por exemplo, os gritos da Manif em Lisboa são pela democracia participativa, pela transparência nas decisões políticas, pelo fim da precariedade de vida. Não há aqui ponta de ideia tendente a mudar o paradigma. Não há nenhuma proposta de alteração estrutural e, pior, nem sequer uma crítica que ponha em causa qualquer coisa a um nível que não seja superficial, digamos. Muita desta gente que queima pestanas a tratar da organização destas merdas é amante de mobilizações como o Maio de 68, mas recusa-se aqui e agora a ser realista, exigindo o impossível. Depois de décadas de uma propaganda intensa, eficaz e utilizada em todos os aspectos da vida humana, podia ser demais esperar que uma geração, chamemos-lhe assim, desatasse a exigir a abolição do lucro, por exemplo. Mas nem o básico, as pessoas antes dos lucros, em que a existência do lucro não é posta em causa, apenas cai na escala das prioridades, nem isso. A quem quer pelo menos isso, não sei o que diga. Participar numa coisa que, ao dizer não nos roubem mais, acaba por admitir o roubo até certo ponto, ou não participar num protesto mundial em que milhares de pessoas, centenas de cidades de todo o mundo estão a gritar que este sistema está em colapso? Fazer número para que os partidos de oposição ao governo, que não ao regime, acabem por cavalgar em cima de nós? Ou não participar numa coisa que em muitas das centenas de cidades onde vai acontecer ultrapassa as agendas partidárias e afirma a participação cidadã na vida? Antes isto que nada, ou antes nada que isto? Não sei o que digo. Depois desta lenga-lenga, pareceu-me que ficava bem um Nothing Ever Changes dos Brainiac. Depois, para encher, meti Chocolate Pain, que também se podia perfeitamente chamar Watermelon Makes the World Go Round, e Dead Milkman com Life is Shit, um título que fica sempre bem. That I blades of the sun, and somehow I'll get my share. Cooking an arrow into the blood, you fucking head broke to pieces. Of the chicken, all the guys, I want to pass it in this path. Look out at everybody, yeah. Fazendo justiça, é preciso dizer que no Porto as coisas são bastante diferentes. Se em Lisboa as palavras de ordem e o manifesto tentam ser tão inclusivas que perdem qualquer rastro de conteúdo, o manifesto do Porto, lançado apenas há dias, tem já uma marca ideológica bastante mais forte. Em primeiro lugar, não tem pejo nenhum em afirmar a crise e a dívida como mentiras, que mais não pretendem do que transferir fundos públicos para entidades financeiras privadas e, enquanto isso, fazer-nos pagar a fatura através de planos de pretenso resgate. O texto tem momentos brilhantes, principalmente na crítica severa e lúcida ao capitalismo, não só nas suas vertentes económicas ou laborais, mas alargando-a, a crítica, à destruição dos direitos e ao ataque às liberdades. Não sendo um manifesto revolucionário, e isto parece-me propositado e de certa forma inteligente, tem um caderno reivindicativo que não deixa que haja dúvidas quanto ao que vem. Inclui, entre outras coisas, cenas como a nacionalização da banca, o não pagamento da dívida ou o controlo popular democrático sobre a economia e a produção. Ultrapassa, pelo lado da utopia, o que é o melhor lado, o discurso do mais esquerdista dos partidos e, por isso, no caso do Porto, acho que é de ir à manif. Em honra a quem fez isto, Uprising, dos Antibalas Afrobeat Liberation Orchestra, para outra malta, Lucifel, os gajos que trouxeram o som do Zeta Drive-In para Portugal antes de a sessão cá chegar, e para todos, Kissap, com o tema Axio Directa. Calma, calma, por favor, volta para o teu emprego. Se não tiveres emprego, és um ser humano desprezível. Thank you. Casa Viva, uma rádio nada amiga. Com a manifestação CGTP de 1 de outubro, o país foi informalmente informado de que abriu a caça ao pensador livre. A porta-voz oficiosa da Polícia Indígena, a jornalista do Diário de Notícias Valentina Marcelino, informou quem quis saber que a Polícia e o SIS já têm elementos no terreno para antecipar o que eles chamam as ações de grupos organizados que possam criar grande agitação social. Pertence a um grupo organizado ou daste com a gente dessa laia? Pois fica sabendo que esses novos amigos que tens são agentes infiltrados. Se não forem, bem, pelo menos desconfia deles, que isso já vai bastante. Depois a malta de 12 de março ainda vai acabar a convidar os agentes infiltrados à rasca para se juntarem ao próximo protesto. Mas só depois de registarem a marca. A dúvida que fica é se Valentina Marcelino, que até aqui sempre foi a porta-voz da polícia para os anarquistas, com a crise, acabou por sobraçar outras pastas e ficou de ir transmitindo os avisos a outros grupos organizados. Depois disto, digo eu, os grupos feministas que não tenham pretensões para grandes agitações sociais deviam era começar uma campanha pela transformação do dia de São Valentim em dia de Santa Valentina. Os anti-schism com Big Brother in Your Bedroom pareceu-me mesmo apropriado. Vigil dos Alcor Music também. E acabei com o Full Disclosure dos grandes Fugazi. Faz sempre o que a polícia te disser e vais ver que fica tudo bem. Tá-se bem. Tá-se bem ao caralho. Já sou o novo Jaguar Master e eu ainda ando no meu BMW 3. Vendi a televisão para comprar um DVD e agora nem a puta da RTP se vê. Está a zanhar. O crédito à Confia, o crédito SMS. Você leva a banhada que merece. Você leva a banhada que merece. À Confia. O crédito SMS. O valor de cada mensagem é 80% do valor pedido, mais IVA. Uma coisa urgente, é preciso frigorífico na rádio. Não chega uma lancheira? Não, tem que ser um frigorífico, com um congelador e tudo. É para sempre fresquinho. Vazio não pode ser, vazio não pode ser, não. Sempre cheio de vida. De bebida, bebida. Bebida, bebida, bebida. Para lavar o fígado. Mas esta questão da violência já chateia, pá. Não tanto pela polícia ou pelas valentinas deste mundo, isso é normal, mas porque os próprios contestatários se deixam levar nesse discurso. É preciso não esquecer que o Estado tem um monopólio da violência. É quase como um membro de um gangue, numa altura qualquer da sua vida, levar um estalo e começar a dar lições de moral naquela ah, devias resolver as coisas a falar, pá, bater assim é errado. E por isso, e só por isso, vou aproveitar estas armas que trago comigo e vou-te foder todo. Dito assim parece ridículo. Mas a questão é que é assim que eu vejo as coisas. Chamem-me ridículo se quiserem. Mas para mim, ridículo é os gajos que têm armas, treino militar, proteções, gás lacrimogéneo e que usam isso tudo virem depois dar lições de moral por causa do multibanco partido. Claro que eles têm esse monopólio sobre a violência para defender a lei e a ordem, que são, basicamente, as coisas que informam um regime. E ridículas vão as coisas quando os contestatários reconhecem a legitimidade dos protetores da lei e da ordem do regime que dizem contestar. Pode ser um tema de corte bastante... No. aguante, pueblo. A ver, aguante. Aguante, mi gente, aguante. Hasta que nos curamos, aguante. Resista, mi gente, aguante. Aguante, ¿qué pues? ¿Qué pues? Have you Estamos em crise. Por favor, compra coisas de que não precisas. É a melhor forma de apoiar a economia. Ainda sobre a questão da violência, e por respeito às palavras, fui procurar definições. E descobri que violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Invade a autonomia, integridade física ou psicológica e mesmo a vida de outro. É o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado. Mas encontrei também outra definição que diz que legítima defesa é uma justificação para uma conduta ilícita que legitima um ato que seria um crime na sua ausência. Consiste no emprego de condutas ilícitas como recurso para se defender de uma agressão. De uma agressão. E fiquei elucidado. Ora, uma lei de trabalho que permite o despedimento à vontade do patrão, por exemplo, causa dano a pessoas. Invade-lhes a autonomia e a integridade psicológica. Trata-se de uso excessivo de força, neste caso poder, para além do necessário ou esperado. Configura, portanto, um ato de violência. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, do mais comezinho roubar da mais-valia ao trabalhador, às invasões militares, por exemplo. No desespero de ver toda uma vida a ser roubada, partir uma montra de um dos responsáveis por esse roubo parece-me um caso típico de emprego de condutas ilícitas como recurso para se defender de uma agressão. E a isso chama-se, aparentemente, legítima defesa. Como diz o clichê, as coisas têm sempre pelo menos duas formas de serem vistas. E normalmente a forma que escolhes indica o lado em que estás. Sometimes they'll tell you to just sit still when you know that it's time to run. Sometimes they'll tell you it's all over. When you're sure that it's just begun. The iron wheel slowly spins around. It takes you from the cradle till you're 6 feet underground. You can push and pull against it, but you'll ride it till it's through. And those who spin the wheel, well, those fuckers ride it too. Sometimes they'll tell you to move along when you're sure you should stand and fight. Sometimes they'll tell you that you're a lucky man, but the numbers, they don't add up right. The iron wheel slowly spins around. It takes you from the cradle till you're 6 feet underground. Yeah, push and pull against it, but you'll ride it till it's through. And those who spin the wheel, well, those fuckers ride it too. The good wife rides the wheel as the years just slip away. TV preacher rides the wheel as he leads the flock astray. Lady Justice rides the wheel, but her balance is unsure. 'Cause the truth, it lies in pieces scattered on the newsroom floor. Sometimes they'll tell you to just let go when you're sure you should hold on tight. Sometimes they'll tell you your time will never come when you're sure that your time's come tonight. Yeah! The iron wheel slowly spins around. It takes you from the cradle till you're 6 feet underground. You can push and pull against it, but you'll ride it till it's through. And those who spin the wheel, well, the fuckers ride it too. How did we get to this, Lord? How did we get to this? How do we get to this now? How do we get to this? How do we get to this, Lord? How do we get to this? How do we get to this now? Track me, I will tell you one more time. We want your oil. Supply no longer guarantee. We do my security. Money get a Texas tea. We want your oil. We're the children of the CIA. We want somewhere new to play. Better get right out of the way. We want your oil. Civilization birth. Nerves set to rock the earth. Welcome to a new turf. And the president blipping and bleeping as they target residents of market squares and hospital wards, while King Rat is safe in the wings of the hawk. While King Rat is safe in the wings of the hawk. Ai que boa, ai sim, mas isso, chupa, chupa, chupa. O que eu ouvi era assim, e só sabia a gajo. Depois de um dia estressante e de uma rotina pesada, Drumfax, vem lá gravar tudo a chapar. As crianças a chorar e vocês a estrabuchar. Drumfax, ao almoço e ao jantar. Medicamento vendido sem prescrição médica. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte os seguros Calmaria. Se conduzir, não beba. Se beber, não conduza. Já pensaste que nasceste porque a camisa se rompeu? Se tivesse um seguro Calmaria, até a tua conta do banco descia. Calmaria é lá carros, aviões que podem cair no teu caminho, mas com seguros Calmaria nunca te espetarias sozinho. Seguros Calmaria. Yeah. Então ouvi dizer que estiveste aí em tempos num convento e tiveste uma aventura sexual com uma freira e ela engravidou? Ué, parece que sim, eu nunca cheguei a conhecer o filho, mas ouvi dizer que sim. Por isso que eu fui despedido. E será que ele era filho da puta ou era mesmo filho de Deus? Não, era filho da freira, sobretudo. Então, e de foi pai bom? Incógnito. Foi bom? Opa, foi mais uma obrigação, coitada da freira, sabes como é? Podia ter tido mais, se calhar tive mais, porque havia lá muitas, não é? Pois, aquilo também nunca se sabe bem. Pá, só havia um jardineiro, que era eu. Pronto, isso aí já é logo assim, aquelas coisas. A cena fixa é que aquilo nunca é pecado, porque fica tudo dentro do convento, não é? Aquilo, pois é, à porta não transpira fechada, para, claro, o público, senão era um escândalo, fechavam o convento, etc. Eu não vou dizer o nome do convento a ti. Não vale a pena, caga nisso, também não desinteressa. Acho que há outras coisas que mais fixas. Acho que nunca mais contrataram jardineiros, agora aquilo são máquinas. Tudo à balda. São máquinas. Não, contrataram um gigolo permanente. E achas que então, desde que substituíram as pessoas por máquinas, as freiras têm tido mais prazer? Duvido. É? A sério? É, nem... Acho que elas agora estão entregues elas próprias, coitadas. E aos crucifixos? Acho também que são um bocado... Dá muito jeito. Pá, pronto, aquilo com jeitinho, elas também, quem vai de joelhos até Fátima, também, se calhar, não se importa muito ter... Agora já é muita alienação para a minha cabeça, desculpa lá. Então, olha, mas posso meter aqui uma coisa séria? Podes. Eu, por ver uma mãe de família a caminhar de joelhos ali na igreja da Senhora do Salto, na capelinha da Senhora do Salto, decidi, isto era eu, pai, 11, 12 anos, decidi que não acreditava em Deus, que não queria ser religioso. Ainda não sei o que sou, mas nesse dia... Eu fiquei de tal maneira traumatizado por ver a senhora com os joelhos a sangrar às voltinhas ali a cumprir uma promessa, que decidi que eu não podia gostar daquele Deus. Pois, realmente é um Mas bocado... o Deus também não tem culpa, coitado. Faz-se tantas barbaridades em nome de Deus. Claro. A coisa mais esquisita é que, foda-se, pelo menos se tu queres ser sadomasoquista, és tu que escolheste agora, quando te impingem Deus. Exatamente. Assim logo desde pequenino. Quando se corre por prazer, não se quer. Claro. Há quem não, mas eu fiquei traumatizado. Foi uma imagem que nunca mais me largou. Sempre que se fala de igreja e de Deus e de religião, aquilo bate-me logo. Uma última coisa sobre violência. Tecnicamente, qualquer anarquista e qualquer marxista deseja uma sociedade sem classes. Como acho que uma mudança tão estruturalmente drástica significa uma revolução, acredito que esse período será, vamos dizer, violento. Não porque as classes de baixo sejam naturalmente desordeiras, mas porque as de cima não vão abdicar de utilizar as suas forças policiais e armadas para impedir a perda do privilégio. Como quem tempo de acreditar, mas tanto tempo já passou, sem que a fé encontrasse em meu lugar. Estava sempre onde eu não queria estar. Eu queria ser como tu. Eu queria crer como tu. Eu queria ser como eu, mas dos meus sonhos acorda outro alguém. Eu queria ser como quem? Eu queria ser como eu, mas dos meus sonhos acorda outro alguém. Eu queria ser como quem? Como quem? Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio. Mude de computador. Rádio Casa Viva. Linda. E é assim, com os sons tão semelhantes entre si como os de Nuno Prato e os dos Gallows, que me despeço de mais um Banalidades e Músicas Óbvias. Daqui a pouco tenho os ursos aqui na Rádio Casa Viva a responderem à questão de poder ou não um urso ser vegetariano. Mais logo, não se esqueçam, há concerto com Trash Baile e Motor Noise, duas bandas bem catitas, unidas numa causa também ela bonita. Beijocas.